Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos e queridas e queridas da Rádio Brasil Atual. Estamos aqui no nosso terreiro de bulimento, como diria minha avó. E aqui hoje também com Fafi e Sueli, nossas integrantes da Inquimpa. E eu, como você já sabe, sou Joyce Jane Teixeira. Fala o nome da sua avó, por favor. O nome da minha avó era Josefa Leonisa Ferreira, mas a gente a chamava de Mãe Lió. Mãe Lió. Salve, Mãe Lió, presente. Era assim que a gente falava. E também hoje aqui... Na prática que é a libação, que é toda vez que a gente se traz o nosso ancestral, a gente faz um bagulho. Aê, bem, essa voz que falou aqui sobre a nossa sobre a libação é Jesus dos Santos, DJ, integrante da bancada ativista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo PSOL, integrante da Casa do Meio do Mundo e também do Movimento Cultural das Periferias, MCP. E aí ele está aqui hoje para conversar com a gente sobre direitos humanos. O que são direitos humanos? É louco, né? Porque a gente que tá vindo aí numa ideia de conversar sobre questões de direitos, já demos inclusive um histórico, né, de se pensar esses direitos, e aí agora a gente abre, né, uma coisa que é direitos humanos. O que me faz pensar muito é o como essa sociedade colonial nos faz dividir as coisas em caixas, né? É direitos sociais, aí é direitos humanos, aí é direito da mulher. Então, eu gostaria que a gente começasse a pensar a respeito disso, sabe? E quando que a gente precisaria ter, na verdade, era só dignidade. Exatamente. Então, aí, Jesus já começou a falar a respeito disso. E é sobre isso que eu gostaria de começar, sabe, dessa necessidade que essa sociedade colonial, eu não sei se essa sociedade colonial, se também não veio a partir de conviver nesse território, se a gente também não teve que buscar, sabe, os olhares para a luta, sabe? E eu acho que a gente poderia começar a pensar sobre isso, a bulinar sobre isso. Olha, estou refletindo até agora, viu? Porque falar de direitos humanos, na verdade, é até triste, né? Porque falar de direitos humanos significa que tem uma pá de gente que não tem direitos. Então, eu já começo a cair lágrimas, a turvar a voz, porque na altura do campeonato, depois de tanto sofrimento, e de tantos direitos, né, garantidos, perdê-los, ou o número de pessoas em situação de rua tem aumentado na cidade de São Paulo, né, o não investimento em políticas contra enchentes, né, não contra a chuva, né, porque o problema não é a chuva, exato, mas a falta de políticas de habitação decente e dignas fazem com que as pessoas hoje estejam desabrigadas. Então, assim, falar do básico, que é falar de existir, é tão triste, e se aprofunda ainda mais com essa retirada de direitos que a gente vem tendo aí, né, no último período, né, dos governos, né, hoje de extrema direita, dos governos aí, dos governos estaduais e municipais, que continuam propagando aí numa lógica, né, que eu acho um absurdo. Porque quem hoje no Brasil tem direitos? Jesus, fala aí pra gente, quem hoje no Brasil tem direitos? Vamos pensar junto. Até complementando, quem hoje no Brasil tem o direito a conhecer seus direitos e a reconhecê-los, né? Então, quem no Brasil hoje tem direito? Primeiro, é os privilegiados, né? É importante acentuar. Tá, quem é privilegiado? Eu diria que privilegiado é todas e todos aqueles que de alguma forma se beneficiaram do processo escravocrata, das políticas de embranquecimento, das políticas de eugenia, que chegaram aqui no Brasil e receberam grana, que chegaram aqui no Brasil, receberam terras, receberam facilidades, na contramão daqueles e daquelas que no dia 14 de março de 1888 se viram desvalecidas, se viram sem um lugar. Isso não é, quer dizer que as senzalas eram um bom lugar para dormir, não, né? Mas é para dizer que se aprofundou ainda mais a precariedade da vida dessas pessoas. Quando elas foram expulsas das fazendas, não encontraram trabalho, foram alijadas do processo de desenvolvimento educacional, né, de ter condições de ter saúde, né, quando as políticas que eram, as leis que eram aprovadas no Brasil, era a lei da vagabundagem, como que um preto ia arrumar um trampo? As pretas que arrumavam um trampo já eram assediadas, né? Continuou ali vários processos ali de estupro com essas mulheres. Que direito estamos falando para quem que foi construído ao longo do tempo? Então, são essas pessoas que hoje têm direitos aqui. E aí eu diria que, a partir também da Constituição, outros direitos foram sendo reafirmados e ratificados. Eu penso que a lei de responsabilidade fiscal, que foi aprovada lá dos anos 90 para cá, é uma lei que garante com que o polo econômico, né, as forças produtivas desse país continue recebendo, né, da grana que é produzida coletivamente pelo trabalho de todo mundo. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, que cria parâmetros para os investimentos, para o gasto público, para o orçamento público, diz que X percentual tem que continuar sendo pago para dívida externa. Mas dívida de quem? Eu não me recordo, meu pai, meu avô, nunca disse que pegou a grana do exterior para fazer nada. Eu não vejo esses boletos chegar. É verdade. Que dívida é essa que durante a ditadura militar o bagulho aumentou vertiginosamente? As dívidas dos estados para com a federação, dos municípios e lá vai. Que dívida é essa? Que direito é esse desse polo econômico aí, do mercado financeiro, né, dessa dívida externa com os outros países tem? Então, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, é uma lei que garante direitos a essa turma. E esses são os únicos direitos que são cumpridos no nosso país. Vai não pagar a dívida externa aí. Vai num prefeito, um governador, não cumprir a lei de responsabilidade fiscal se o cara não é impeachmentado. Vai. Então, assim, direitos para quem, né? Esses são os verdadeiros direitos humanos, né? Porque as suas garantias estão sendo executadas cotidianamente. Pensar a lógica dos direitos humanos, na minha concepção, né, embora tenha aí muito acúmulo e muito estudo sobre isso, que não começa essa discussão nos dias de hoje, mas, na verdade, né, de pensarmos na dignidade humana, né, da construção, na verdade, de direitos equânimes, né, e que, de alguma forma, caminhe, né, para um processo real de mobilidade social, que não é o que acontece. Hoje, essa direita conservadora aí, os conservadores, o Bolsonaro fica falando direito dos manos, porque hoje a maior parte dos encarcerados, né, boa parte é de população preta, né, para a perpetuação do processo genocida. É, parte desses presos, boa parte, não foram nem julgados em primeira instância, né? Nunca tiveram, né, oportunidade de um julgamento decente para avaliarem, né, sobre a sua respectiva conduta, as quais os fizeram estar naquele encarceramento. Muitas dessas pessoas são, na verdade, inocentes do que são, né, acusados, até porque a gente vive uma política hoje de guerra às drogas, que, na verdade, é mais aí um processo de aprisionamento desses jovens. Então, essa direita conservadora fica direito dos manos, tal. Mas, na verdade, isso é um discurso justamente para destoar do que vem sendo construído, né, no nosso país há muito tempo. Então, quando muitas vezes uma gestão ou outra faz mesmo, né, políticas ali, também estão ali no que a gente está chama de política assistencialista, né? Direitos assistencialistas, e que na verdade não dão autonomia, não dão independência para essas pessoas, mas que fazem, inclusive, que elas fiquem ali, né, sempre debaixo do guarda-chuva. Subalternizado, né? Um olhar sempre subalternizante. Né? Então, essa é uma outra questão que a gente vai precisar avançar, assim, anos luzes, para que, de fato, a gente comece a construir direitos que façam com que as pessoas se tornem independentes, autônomas, né? Que deem condição de a gente ter uma real mobilidade social. Porque a gente vai, papai, e depois volta tudo de novo. Vou contar aqui uma história, né, de um cara, inclusive, que é do PSOL, né, que foi candidato pelo PSOL, e, tipo, morador de rua, né, tipo, professor, o cara hoje se encontra nas mesmas condições, voltou a morar na rua. Então, assim, que direito mesmo que conquistamos ao longo do tempo que faz a gente ir e voltar toda hora? Então, não sei, né? Direito, já que os caras inventaram o direito dos mano, vamos inventar, na verdade, é o direito dos brancos. É muito louco, Jesus, que você colocou, inclusive, dessa história que você contou, porque me remeteu à história da minha infância e do meu pai. A gente passou a vida inteira, quando a gente melhorava um pouco, a gente morava num bairro melhor. Aí não virava de uma hora para outra, por conta da questão econômica e coisa e tal, a gente voltava para a periferia, para a favela. Aí meu pai ia lá, batalhava, nananana, a gente saía de novo. Quando a gente estava achando que ia ter uma estabilidade, sabe? E nem era assim, mas assim, morar melhor, né? Morar melhor, onde tinha uma escola mais próxima, né? Porque quando a gente morava na periferia... E um morar melhor significa, na verdade, ainda aglomerado, ainda um monte de gente dividindo espaço pequenininho. O morar melhor significa, num dia de chuva, não ter que sair de casa carregando as coisas, né? Exatamente. Não ter os alagamentos todos. Estava próximo da escola, entendeu? Porque a nossa escola era longe, a gente tinha que andar muito. E eu passei a minha vida inteira, você me falou isso, eu passei essa minha vida inteira saindo de um lugar, indo para o outro, por conta disso, entendeu? Dessa mudança que parece que é um status quo que parece que faz assim para o negro. Você só pode até aqui. Daqui para cá você não pode passar, sabe? Eu acho isso muito louco e aí me trouxe essa lembrança, essa história. Mas eu também queria trazer um outro ponto aqui, até mesmo se as meninas quiserem uma pergunta complementar, enfim, que é quando você fala de direitos humanos, e aí a gente tem toda essa conversa, a gente, né, bulina em relação a uma série, uma porção de coisas. Quando eu falo de direitos humanos, sempre vem a questão da retratação histórica. A retratação histórica para o povo preto mesmo, sabe? A reparação histórica do povo preto, assim, sabe? Porque é um direito. E aí você trouxe a questão da dívida externa, que a gente não vê os boletos, né? Mas a gente vê os nossos boletos, porque quem morre somos nós, sabe? Há 500 anos aí. Como que você vê isso, sabe? Vamos bulinar um pouco a partir disso, a partir desses direitos humanos. Menina, você tem mais algumas coisas para... Não? Então, enfim, vamos bulinar a respeito disso. Quero ouvir essa também. Sobre dessa retratação, reparação histórica. É porque eu estava conversando isso em família, muito louco, assim, essa semana, né? E aquela coisa assim, mas como que vai fazer? Porque essa ideia, essa narrativa ainda de que foi há 500 anos e os portugueses têm que pagar e foram só eles, tirando a responsabilidade dessas famílias brancas quatrocentonas e mesmo, né, a classe média, a burguesia, da responsabilidade. Não, mas como vai pagar então? Como vai fazer essa reparação? Inclusive falando do dinheiro, né? Falando do boleto, que é isso. E aí as pessoas ficam, não, mas não dá, não foi há 500 anos, é Portugal que tem que devolver. Fica num lugar que é para ninguém tomar responsabilidade, né? E já que a gente está falando de direitos humanos, eu acho isso direito de uma sociedade, eu acho direito e eu acho uma cara de pau, de a gente ter uma branquitude, cara, que sequer se bulina nesse lugar. Sequer se bulina e nas coisas mínimas, sabe? De se pensar isso. Então, eu gostaria, né, que você, enfim, nos ajudasse a nos bulinar um pouco mais e tá aí uma provocação. É difícil falar dessas coisas, né? Porque às vezes parece que a gente está dando morro em ponto de faca. Exatamente. Mas, de bate pronto, eu posso dizer que... Olha como o bagulho é louco. Só em 1995, eu não sou muito bom em matemática não, mas até 1988 deu 100 anos... quase 107 anos, sei lá, depois do tal, eu tô fazendo aqui aspas, tá, gente? Da escravização, do fim da escravização, é que o governo brasileiro veio reconhecer que o Estado brasileiro tinha uma dívida cultural, social e econômica com as comunidades indígenas e com as comunidades afrodescendentes. E lembrando que isso não foi uma coisa que veio de uma camada da branquitude. Isso também ainda foi uma coisa de forçação de luta de movimentos negros e de movimentação desses povos indígenas, tá? Então não veio de uma consciência. Ah, e agora ficamos conscientes, tá? Inspirados no que a galera estava fazendo nos Estados Unidos, foram 300 anos, né, da morte de Zumbi. E a galera foi pra rua, teve marcha grande... Fernando Henrique estava ali no berço, né, bem no iniciozinho ali da redemocratização. Acho que o mano pegou nas calças mesmo e falou, porra, não sei o que eu vou fazer, vou ter que assumir esse BO aí. E foi na pressão, então foi ali na marcha dos 300 anos Zumbi que a galera conseguiu aí dar esse passo, né, gigantesco. E outros passos vêm sendo construídos, né? O Estatuto da Igualdade Racial. O problema é que, como não tem direitos humanos, de verdade, é direito dos brancos, o bagulho não é efetivado. Tão triste tudo isso, que me faz dizer, aqui agora nesse momento, que esse processo de reparação... Né, ele precisa ser selado por nós, certo? Ninguém vai dar nada de bom grado. Embora eu recorra muitas vezes ao texto do artigo do Amílcar Cabral, quando ele fala de unidade de luta, e eu faço uma compreensão interna de que se eu posso estar junto e compreender a luta, né, das mulheres de forma geral, eu entendo... que parte da comunidade branca, né, já entendeu pelo amor que o bagulho vai ficar louco se eles não se ligar, se eles não recuar e não colocar os seus privilégios a serviço, né, desse processo de descolonização. Mas as nossas vozes diriam, ô menino, vai pela dor ou pelo amor? Vai ter que ser pela dor. Se não dá pelo amor, vai ser pela dor. E isso já está acontecendo, inclusive. O processo de imigração de África para a Europa na nossa contemporaneidade tem dado, né, por conta de diversos fatores, mas tem se dado em proporções gigantescas, né? Hoje a gente vê bilionários pretos nos Estados Unidos... Governos africanos têm cobrado, exigido e botado o dedo na cara dos europeus dizendo, devolvam tudo que vocês nos roubaram. Então, gente, aproveita que está pelo amor ainda. Está falando que é só manifestação ainda. Então, vai chegar uma hora que isso pode ser pela dor. Eu não quero isso, a gente não quer. Mas, gente, se a nossa voz já dizia pelo amor, pela dor... Então, eu só estou esperando agora chegar a parte da dor. E os africanos já começaram a fazer isso. Já tem comunidades indígenas que tomaram território na América Latina, como exemplo de Chiapas, no México. E a tendência é aumentar, porque ninguém mais está aguentando os bagulhos do jeito que está louco, tá ligado? Ninguém está aguentando mais. Então, assim, ó, sociedade que se orienta ainda, né, pelos princípios eurocêntricos. De colonização. Acorda, gente. O bagulho vai ficar louco pra vocês. Porque a consciência. Olha como também esse bagulho de tecnologia é bom, né? Então, agora várias informações estão circulando, mais pessoas estão entendendo, estão aprendendo. Então, quando as pessoas vão tendo consciência, vão se emancipando, elas vão sabendo da responsabilidade da sua função social. Porque nós também temos função social, não é só a Terra. Nós fazemos parte do universo, desse planeta. Então, nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui de turista. Nós estamos aqui para contribuir, né, com o desenvolvimento da humanidade. Então, quando isso vai cair na ficha, as pessoas vão se importando, né, com os processos que te afetam, e isso vai fazendo com que ela vai reagindo. Até eu fico pensando que o ódio não é tão ruim assim não, viu? O ódio vai dar o combustível necessário de a gente avançar como a gente precisa. Então, é algo que vai acontecer, a sociedade está desenvolvendo, a gente não tinha aí várias coisas que não tínhamos antes, enfim, só depende da gente mesmo querer mudar, só depende da gente mesmo querer com que se encaminhe, na verdade, para construções equânimes, né? Então, diferente disso, não acontecerá, no meu ponto de vista, né? Porque o desenvolvimento é inerente a gente querer ou não. E aí é isso, vamos que vamos, porque eu vou aproveitar o amor ainda, né? Porque se chegar pela dor, o bagulho vai ficar louco. E aí, tá se sentindo invocado, evocado, bulinado? Então daqui a pouco a gente volta. Uma mala de mão, dentro uma oração, uma Deus. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. Je suis ici. dessa cidade cinza. Olhares brancos me fitam, há perigo nas esquinas, e eu falo mais de três línguas. E a palavra amor, cadê? Maravilhosa, Um Corpo no Mundo, também é o nome do primeiro disco da cantora e compositora e cofundadora da Palavra Preta, Lued Luna. Este álbum traz diversas inspirações e mistura sonoridades como MPB, jazz, ritmos do Congo, samba, reggae e batuque baiano. As letras tratam de temas como pertencimento, imigração e a identidade afro-brasileira. Gente, é lindo, é deslumbrante. Coisa espetacular, né? É deslumbrante, tem a playlist inteira desse álbum pelo YouTube. Show também dela, que é uma presença assim, ai. Então assim, gente. Minha crush. Minha crush, ela. Nossa também. Então, gente, vai, é espetacular. Meus amores, minhas amoras, agora a gente tem uma grande novidade. Sim, a gente agora possui o endereço virtual na qual você pode contribuir com a gente para a produção dos nossos podcasts que a gente faz com tanto amor, dedicação e na raça. O endereço é abre.ai/quicante e a gente vai poder, a partir da sua contribuição, continuar aqui nas nossas doses únicas de garrafadas e bolimentos. abre.ai/quicante. Diáspora. Bem, a gente terminou, né, o bloco anterior, né, aí, né, sendo invocado, evocado e bulinado para uma série de questões que traz esse tema, né, que são os direitos humanos. Eu vou passar para a Fafi para ver se ela tem alguma questão aqui a fazer para o Jesus e a gente vai continuar ainda indo para as considerações finais e já também ainda nos permitindo a ser absorvido por esse tema. Queria, na verdade, fazer uma provocação para quem está escutando. E é branco, né? Para a branquitude que está escutando. Eita, que eu amo essas coisas. Eita, que a gente ama. Não é? É bom, tipo, o racismo não é um problema nosso. A gente só vivencia e tem que lidar. Quem pratica o racismo são os brancos. Então, se as pessoas brancas que já estão em outro nível de desconstrução não usarem mesmo esses espaços para dialogarem com a sua comunidade, os atritos existirão. Então, Fafi, nota 11 para você, você passou na universidade. Fafi, vou te falar um negócio que o Galante falou, né? Para uma branca até que você foi longe, hein? Eu lembrei do Galante aqui também. Só na flechada, a gente cata as flechas e devolve. Devolve para quem merece. Ah, só uma coisa do bloco anterior que eu esqueci de dizer. É a branquitude, que quer já ajudar com esse processo aí de reparação histórica, as contas aí que tá cheia, que tem muita grana, ó... por conta da chuva aqui na cidade de São Paulo, nem sei quando vai ao ar o programa, mas tem muita gente que está desabrigada, que não tem comida, que não tem roupa. É isso, gasta aí esse saldo aí que você tem, já fazendo o processo de reparação. Faça a sua parte também, certo? É isso aí, tem que ser uma participação efetiva, né? A gente falar de uma participação mais efetiva e parar de perguntar, ah, mas o que eu posso fazer? Como você pode fazer? Gente, tem bibliografia, tem internet, tem pessoas incríveis. Se passar a conta bancária, os dados, a senha, já é um bom começo. Já é um bom começo. Enfim, e caminhar, né? Caminhar, porque é isso, se a gente está realmente empenhado em transformações efetivas, a gente tem que começar ontem, né? Já estamos nessa defasagem. Mas aqui, o que eu estava me sentindo muito provocada aqui, vou dar um exemplo bem besta, mas quando a gente fala assim, ah, vou comprar uma comida orgânica, porque é mais saudável, né? Falar direitos humanos, como assim? Quer dizer que a gente naturalizou a desumanização, né? E aí já também pegando a Grada Quilomba, né, quando ela fala que realmente o racismo é uma problemática branca, de quem criou, né, de quem inventou essa a questão da racialidade toda, enfim, da gente pensar se essa a desumanização é que é a origem disso tudo, né? Por que a gente tem que inventar um campo do direito que é direitos humanos, ou dizer, precisamos defender que as pessoas tenham dignidade, ou que as pessoas vivam minimamente, quando a gente tem aí um ser na presidência, né, que isso nem gente é, que fala que o indígena, né, está se tornando humano, como nós quem, cara pálida, como nós quem, ou quando ele diz, né, que o quilombola não serve nem para procriar, quer dizer, a gente tem a gente chegou no ápice dessa, né, celebração dessa, não é só uma burrice, não, é a questão da desumanização mesmo, a gente vai tratando como ignorância, como folclore, né, mas não é, a gente está falando de naturalizar que essa desumanização se perpetue. Então, pensem um pouco em casa aí o que isso tem a ver com você, né? Aonde que você entra nesse jogo, nesse nó cego que é a branquitude brasileira, como é que a gente chegou nisso? Enfim, vamos aí. Vamos em frente. É isso. Até assim, como artistas, né, a gente ouve cada coisa assim, aí o pessoal fala, não, mas artista já está tudo elaborado, né, e tal. Putz, cara. Então, realmente, assim, essa elaboração da branquitude da esquerda branca, né, porque tem um negócio que não está colando aí, né, você tinha que ver o gesto da Joyce aqui agora, né? Mas é porque ainda não tem essa reelaboração, né, ela existe em pequena quantidade ainda. Mas só para emendar aqui, até tem a ver isso que a Fafi colocou, é cansativo, por exemplo, a gente está sempre ouvindo assim, nossa, como você é forte, ai, continua, amiga, vai lá, nossa, incrível, continua na luta, nossa, admiro sua força. Isso para os homens é a pior coisa, porque é reforçar o próprio machismo, né? Quando fica falando essas coisas de que o homem precisa ser isso, de que as pessoas precisam ser fortes com as coisas, se coloca a pessoa num lugar de que não pode chorar, que não pode ter sentimento, tem que passar por cima de tudo. E a gente é ser humano, a gente também é frágil, a gente precisa também cair em choro, a gente também precisa botar as coisas para fora. Então, a conclusão é que o patriarcado é foda mesmo, essa. E não é foda bom, não, que se fosse foda bom, nós ia estar aqui falando até de outro jeito. É um foda que mata, que nos desumaniza, né? Que tira toda a possibilidade de a gente ter afeto, de a gente ter amor, ter carinho. Olha como seria da hora se a gente vivesse numa sociedade que o amor, que a alegria, que a solidariedade, né, prevalecessem. Mas eu acredito que uma hora vai chegar. Que é mais um traço, né, da desumanização, né? Os direitos humanos, a gente constata que ainda a maior parte da população desse país sequer tem direito à vida. E aí, citar uma frase da Érica Malunguinho, salve Érica Malunguinho, que ela estava falando justamente num evento sobre direitos humanos da população negra, ela falou: resistência é uma condição imposta a quem luta pela existência. E ela fala: como que isso não é legal, como que isso é cansativo, que a gente não. A resistência agora é necessária, mas a gente não quer perpetuar este modo de vida em resistência, em luta pela existência. Queremos existir, queremos o amor, só que está doendo demais. E aí, né? Ah, É isso. Uma hora vai doer pro outro lado, né? E aí o Sheik Anta Diop, ele, na conclusão dos seus trampos, ele fala o seguinte. Ele fala que a sociedade só será um lugar da hora quando as relações forem baseadas, né, a partir de outros referenciais. E olha que a sociedade, as cosmovisões africanas, as filosofias africanas, elas não são universalistas, né? Então, não estamos dando um approach para dizer é assim, tem que ser por aqui. Mas para dizer que a referência com que a gente tem aí construído aí nos últimos 600, 700 anos não presta. Nunca deu conta, né? Então, esse precisa ser o nosso compromisso, né? Desenvolver estrutura para a construção de uma outra sociedade, com outros parâmetros, com outros paradoxos, com outras patologias. A gente precisa superar isso. É tipo, o banzo está voltando, as pessoas estão ficando em depressão, tipo, de fazer uma conta aqui rapidinho, de 10 pessoas, 5, 4 que eu conheço estão fodidas, gente. Então, tipo, o bagulho tá louco. E estão fodidas porque estão tentando resistir, e esse resistir é caro, é dói, é chato, é repetitivo, é cansativo. E por a gente não ser uma máquina, né, para o nosso corpo ser afetado por diversas questões externas, isso nos enfraquece também, diminui ainda mais as potencialidades que a gente poderia estar investindo para o amor, para a afetividade, para a solidariedade. Então, sim, a Érica Malunguinho é uma, vou dizer forte, não, porque acho que ela é mais que forte, né? O papel que ela tem desempenhado na Assembleia Legislativa, com ataques cotidianos, aquela mulher ali, sei lá, tô abismado, na verdade, é com o número de milicianos, né, que ocupam espaços públicos, agentes do setor privado. Eu fico pensando, na verdade, que a sociedade, que é outro bagulho também que eu quero escrever, que vai se desenvolver para o próximo futuro, se a gente não conseguir dar conta de tomar de assalto tudo isso aí, é uma sociedade corporativista, que o Estado vai ficar Estado mínimo, né? Os caras já estão falando isso, mas é Estado mínimo para nós. Para eles é Estado máximo. E o Estado máximo significa que as corporações é que dirão o que terá que acontecer nos territórios. Imagina, não vai ser mais prefeito, vai ser empresário municipal. Empresário municipal de uma grande empresa, né? Pá, de corporações com seus próprios exércitos. Então a nossa humanidade está caminhando para isso. Então, gente, acorda, que o bagulho vai ficar louco e as próximas gerações precisam da gente para construir uma dignidade humana viável, ambudante, né? Porque esse debate de viver na miséria aí também não, já cansou, né? A gente é de um lugar onde tem muito ouro, tem muito diamante. Aqui, o próprio Brasil, né, onde é a origem das comunidades, onde a terra, o território das comunidades originárias, também é muito abundante, muito rica, a biodiversidade, seja na fauna, na flora. Então, assim, Sheik Anta Diop vai dizer lá que, na verdade, o mundo é dividido em duas regiões. Região centro-trional, que é para cima, né? E a região meridional, que compreende aí a África, e aqui onde nós está pisando. E que é um lugar bem rico. Então, vamos aproveitar dessas abundâncias para construir outras coisas e coletiva, porque não dá para a gente ficar aí perpetuando esse discurso individualista, porque já é nítido que ninguém viverá só. Precisa viver em harmonia com a coletividade. E a coletividade não é só os seres humanos, é os animais, né? É o verde, é o rio, é a montanha. Os caras estão. Eu passo ali por Peru algumas vezes, a pedreira lá, tipo, rachou a montanha no meio, né? Pegou as pedras, tipo, os caras comprou uma montanha, gente. Tem gente que tem ilha. Então, é isso. Abundante, coletiva, porque é tudo nosso e nada de ninguém. E também para a gente sair, né, assim, a gente está indo para as considerações finais, né, também com uma força que desde o programa anterior e até agora a gente falou tanto do caminho que a gente tem que percorrer de novas estruturas, como também de não perder o que a gente, o que foi conquistado. Então também aqui honrar, sabe, bater a cabeça para todos aqueles que vieram antes e que conquistaram tantos direitos, que mesmo com um plano, um turbilhão que estamos aí, de desmonte, de coisa e tal, mas deram mesmo assim o fluxo da vida é o que nos faz estar aqui hoje. Então, vamos para ela. Eu tenho até uma frase para isso. Gente, bota umas aspas aí e põe meu nome aí, tá? Zoeira. Que é: somos o sonho dos nossos ancestrais e precisamos ser o futuro do nosso presente. Então a gente tem uma responsabilidade histórica. A gente só está aqui porque veio antes alguém da gente. Mas eu estou interessado agora na hora do merchandising, viu? Eu só não falei de discotecagem, só não falei de música, só não falei de festa, né? Você trouxe aí a Luedi Luna com o último trabalho dela, assim, maravilhoso. Aqui em São Paulo eu faço parte de uma coletividade chamada Afrosom, de construção de narrativa a partir da música africana e da música da diáspora. E acompanha aí na página no Facebook, Afrosom, me chamem para tocar. Vamos dançar Kuduro, vamos dançar Afro House, vamos dançar Afrobeat. E vamos dançar, porque dançar é da hora. É isso aí, gente. Por hoje foi esse bulimento, né? Vamos pensar, vamos refletir, vamos bulinar, vamos exusar. Exusístico, que é o movimento, né? Eu gosto muito dessa palavra, movimento, né? Ela está sempre muito presente nas culturas afro-brasileiras, afro-atlânticas, afro-diaspóricas, maafa. Eu acho que é o movimento que nos fez chegar até aqui. Muito obrigada aos meus ancestrais. Hoje eu termino com essa gratidão eterna a todos vocês. Ho! Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.